don't know what came here tonight. I got the feeling that something ain't right. I'm so scared in case I fall off my chair, and I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right, here I am, stuck in the middle with you. Vamos lá, pessoal, a gente ainda não definiu qual vai ser o nome dessa bagaça. Vai ser o quê? Mini podcast, o quê? Compacto simples. Ou seja, um podcast... Lado A e lado B, você apresenta o lado, apresenta o... Beleza. Podcast pequeno, direto, sem bolodores, né? Vou começar aqui falando. Quem tá falando é o Harrison. Tô aqui na minha frente, na mesa, o Davi. Eu vou começar aqui indicando um filme que, apesar de ser um clássico, eu nunca tinha visto. É, na semana retrasada eu vi o Pulp Fiction do Tarantino e achei uma merda. Mas quando foi ontem, eu vi o Cães de Aluguel e esse eu indico. Davi, tu já viu o Cães de Aluguel? Já vi Cães de Aluguel, já tinha o DVD, mas eu dei o DVD. Mas não... Caramba, cara, o filme passa 2 horas num galpão e você fica... Se te prender ali, o filme tem que ser bom, cara. A argumentação dele tem que ser muito boa, cara. É incrível, cara. Já no começo, já tu percebe o Tarantino ali, cara. Que é naquela conversa mole que eles têm sobre Madonna. Like a Virgin. Cara, e eu me lembrei, igual a gente tava falando anteontem, Davi, eu me lembrei daquela cena do Django, que o Ku Klux Klan tá também com aquela conversa mole sobre o capuz. Sim, mas e o buraco dos olhos? A gente não vai chegar... Cara, aquilo ali é o Tarantino, aquele começo daquele filme do Cães de Aluguel. E a partir daí o filme desenvolve, né, cara? Os caras entram num galpão, um dos caras estão trabalhado, que é, inclusive é o cara que faz o Lie to Me, a série da Fox, que eu esqueci qual é o nome dele. Eles já entram... Fez também o Abominável no Hulk. O Abominável no Hulk. E já entram no galpão, o cara baleado, e você percebe que eles estão vindo de um assalto que eles tentaram fazer que não deu certo. A partir daí tem toda aquela discussão que eles estão achando que tinha alguém infiltrado ali, porque parece... Que a polícia já tava na intoca esperando por eles. Começou o tiroteio, todo mundo se separou e tava lá os dois personagens principais entrando no galpão. O que tu achou do filme? Olha, eu acho um filme bem, bem legal. Lembrando que o pessoal disse que ele é praticamente uma cópia de um filme, acho que é um filme chinês, um filme coreano. O nego sempre diz isso, mas a verdade é que o Tarantino tá sempre copiando alguém. Consciente ou inconscientemente, ele tá chupinhando a ideia de alguém. Mas eu acho o filme bem legal, eu acho que a melhor cena do filme, pelo menos muita gente diz isso, pra mim também é bem legal, é a cena da tortura lá, que o cara começa a dançar. Nossa, com a cara! Faca. Como é que pode falar uma cena de tortura com aquela música alegria, que aliás é essa aí da abertura, e aquela musiquinha. E cara, o cara torturando, cara, coitado de um. Achar a música. A gente nem sabia que eu ia falar isso agora, e agora eu vou ter que achar a música. O cara torturando o policial. Com aquela música ficou maneiro, cara. E é realmente uma das melhores cenas, cara. E tem uma tomada que eu me amarrei, que logo depois dessa cena que ele corta a cara do policial, corta a orelha dele, que tem uma tomada sequencial onde o cara vai... Ele sai do galpão, vai no carro, pega um galão de gasolina, volta, e essa tomada, ela não tem corte. Ele volta, joga a gasolina no cara, e quando ele vai tocar fogo... Posso dar spoiler? Pode, manda ver. É um filme antigo, então. Vai ficar a dica aí pra quem ainda não viu, mas o filme é antigo, então vai spoiler. O cara que tá baleado, o cara que faz o Lie to Me, que tá lá jogado no chão, que perdeu tanto sangue que já desmaiou, ele que é o policial infiltrado. Realmente a desconfiança dos caras tinha um fundo de verdade. O cara era o policial infiltrado. Quando, no caso, quando o Bloom vai até a fogo no policial, o cara do Lie to Me levanta, dá uns pipocos nele, e aí você vê que realmente ali tinha um infiltrado. Cara, realmente essa é a melhor cena. Não, é legal. Eu recomendo também o curta-metragem, não sei se assistiu, com o Seu Jorge e o Selton Mello. O melhor filme da história do Selton Mello é o Tarantino's Mind. Tarantino's Mind. Cara, o curta é sensacional. Ele apresenta uma teoria chapada, né? Bem, bem chapada mesmo, sobre... O filme Universo Tarantino, e ele fala um pouquinho sobre o Cães de Aluguel, que é um bom filme. Para muitos é o melhor filme do Tarantino, outros preferem já o Pulp Fiction, que não é do agrado do Harrison. Eu acho um bom filme. Eu prefiro Bastardos Inglórios. Mas eu prefiro Bastardos Inglórios também, embora eu goste do Bill. Odeio Django Livre. Eu odeio Kill Bill, pra mim é uma Django bosta fumegante. Django Livre é bonzinho. Mas você não achou que o Django Livre, naquela parte que estão indo pra fazenda do Calvin lá? Foi arrastado. Não tem uma barrigaça ali imensa? Os caras andam no cavalo e para, volta pro cavalo e para, e anda no cavalo e para, e vai, e tem, para, tem, e vai, tem, e tem, para. Tem. Sem contar que teve algumas cenas também totalmente dispensáveis, tipo aquela que o Tarantino aparece e explode. Pô, aquilo ali totalmente fora de local, né? Mas como o Tarantino tem que aparecer em uma cena de 10 segundos e morrer... Não, na verdade ele nem aparece, os atores... Isso, inclusive no Cães de Aluguel, ele é o cara que já aparece com você sabendo que ele morreu, Tarantino. É, o Joseph Gordon-Levitt, acho que era o Joseph Gordon-Levitt, o Robin, né? Olha o spoiler do Cavaleiro das Trevas. O Robin. O cara do 500 Dias com Ela. É o cara do 500 Dias com Ela. Ele, se não me engano, ele ia fazer aquela cena ali. Mas aí ele faltou e o Tarantino falou, deixa essa merda comigo mesmo que eu faço. Aí ele pegou ali. Ele ia fazer uma cena de 10 segundos? Na verdade você tem vários atores ali fazendo, assim, sempre entra nessa. Por exemplo, você tem o Jonah Hill, que é o do Superbad, nesse filme mesmo do Coisa, do Django Livre, fazendo lá aquela cena da Ku Klux Klan, o cara que tira, o gordinho que tira a máscara. É, isso aí. Tá lá na frente, então é coisa do Tarantino mesmo. É isso aí, pessoal. Essa foi a dica do Harrison. Vamos à próxima dica. Vamos lá, lado B. Compre o Cães de Aluguel, tá o link aí de baixo. Django Livre, Kill Bill. Não, Django Livre e Kill Bill não precisa comprar, não. Só Bastardos em Glórias. Cães de Aluguel e Bastardos em Glórias, pronto. Pô, aí, a gente tem que fazer um podcast só sobre Bastardos em Glórias, né? Bastardos em Glórias. Mas joga a vinheta aí. Rapaz, a gente tava falando no outro bloco, né, no lado ar ali, que o Django Livre, não Django Livre não, Bastardos Inglórios, é o filme mais legal do Tarantino. Eu vou lembrar de um livro que eu li há pouco tempo, que agora até esqueci o nome do autor, é Irving, é o mesmo autor do Bebê de Rosemary, do livro Bebê de Rosemary, que virou filme também, do Roman Polanski. Esse camarada, ele escreveu um livro chamado Meninos do Brasil. Vai spoiler free, né? No livro conta a história da resistência nazista depois da Segunda Guerra Mundial, que eles têm um plano mirabolante lá nos anos 70, lá no final dos anos 70, de fazer clones do Hitler. São mais ou menos, acho que, se eu bem me lembro, são 99 clones do Hitler. E eles espalham pelo mundo. O plano deles é provocar nessas clones que eles tinham uma condição de vida parecida com a que o Hitler tinha. O pai funcionário público, distante, mais velho que a esposa. E ele morre num acidente, né? Na verdade são os nazistas que vão lá e matam ele. E para que dessa forma, pelo menos um dos 99 Hitlers pudesse se desenvolver como um ditador, que pudesse então engendrar de novo aquele plano de... da superioridade ariana. O que é interessante aí é que o livro, ele, na verdade, é uma investigação lá. Tem um camarada lá que é o judeu, que ele caça nazistas, né, para eles serem julgados. E ele vive dando palestra, né? Já tem um tempo que ele não consegue mais, já tá lá aquela coisa de velho, o pinto não sobe mais, né? O apartamento dele tá cheio de documentos. E é assim que o livro apresenta. Inicialmente, o livro me incomodou muito porque ele tinha esse conceito, né? Até o Giuseppe Minghella, que é o vilão do livro, que é lá o médico da morte, fazer experiências em crianças, ali ele é apresentado como tendo feito experiências que ajudaram ele nessa questão da clonagem. O que me incomodou um pouco no início do livro foi justamente eles tratarem o Hitler como uma figura ímpar, né? A encarnação do mal, né? O diabo, o anticristo, sei lá, o quase deus da destruição. Quase como se estivesse dando um tom transcendental a um merda. Eu não sei se ele é um merda, cara, mas vamos colocar assim. O que acontece com Hitler é que ele era um cara mau. Quando você deixa de classificar isso, você deixa de reconhecer que o ser humano tem esse talento, né, natural para a destruição, né, esse apetite pela destruição, parafraseando Guns N' Roses. Então, ou Freud, né, saciar nossa sede de sangue da sociedade. Exato. Então o ser humano tem isso aí. Então outras pessoas ruins, como Hitler, podem aparecer, só talvez não tenham a mesma condição de poder pra fazer tanta merda. Então inicialmente o livro, ele é tipo assim, eu fiquei um pouco pé atrás com ele por causa disso, porque ele batia justamente nisso. E o livro é basicamente, e a história é basicamente isso. Tem o filme também, que tá disponível no YouTube. Ele vai contando justamente isso, essa investigação lá do caçador de judeus, que ele inicialmente não acredita muito que o Mengele está envolvido em algum plano misterioso. Mas vem cá, uma pergunta aqui que eu vou te fazer. Essa história é uma ficção, onde são criados clones do Hitler, ou é um pseudo-documentário onde ficção, você vê supostos... Ficção. O que, ou, ora, eles estavam planejando fazer isso, tal, tal, não, ou ficção, realmente ficção. É uma... O que é de fato? A Argentina flertou com o nazismo, assim como o Brasil também flertou, só que depois que os americanos afundaram o navio, né, que eu acredito, né, o nego diz que foi os nazistas que vieram pra costa aqui afundar o navio, na verdade foi os americanos que afundaram o navio, mas dando um recado claro pros brasileiros, ó, ou entra nessa merda ou vocês viram inimigo, ou tá com a gente ou tá contra a gente. E isso é nisso que eu acredito. Aí tem o Daniel, que eu acho que é professor, o Daniel do Euterpe Despedaçado, né? Inclusive, clica aqui no banner do Euterpe Despedaçado aqui do lado. É professor de história aí, pode me corrigir, com certeza ele vai saber mais do que a gente e vai poder dar essa dica aí. Mas pelo menos é o quê? O que se fala muito. E a Argentina flertava mesmo com o nazismo. No fim da Segunda Guerra, muitos nazistas lá fugiram aqui para a América do Sul. Tanto é que teve nazistas que foram encontrados na América do Sul, especialmente na Argentina. O Mengele não só veio para a Argentina, como também morou no Brasil. E ele morreu numa praia em São Paulo, em 82. Né? Ele morreu lá em circunstâncias misteriosas. Inclusive tem imagens dele, que eu já vi no Discovery, dele lá passeando dentro do navio, no barquinho dele, indo para lá e para cá. É. E tem uma teoria até interessante que o Hitler também teria conseguido fugir. Tem até um casarão lá, um castelo na Argentina, que quando os repórteres chegaram lá pra fazer uma matéria, eles foram recebidos lá com rifle lá, o cara apontando aqui, ó, na minha volta, esse na livro, minha volta. Esse livro tem quantos anos? É de que ano? Mais ou menos? Esse livro é de 77, né? O Mengele morreu em 82. Eu tô perguntando isso porque no episódio, claro, já que eu sou o Harrison, eu não seria o Harrison se eu não citasse os Simpsons. Tem um episódio dos Simpsons que eles falam sobre o Brasil, aí o Homer fala, no Brasil? Não, não quero ir lá não, eles ainda têm aqueles garotos nazistas. Ele tá falando é uma referência, é uma referência. Então o Mengele, nesse livro, né, que é uma ficção, ele de fato conseguiu clonar, fazer 99 clones do Hitler, nesse intuito de que pelo menos um deles conseguisse se desenvolver como Hitler. O final, o arco final da história, eu acho que é a redenção da própria história, é muito bom, né? As últimas 20 páginas, por assim dizer, são muito bons. E a conclusão que o próprio caçador de judeus chega é bem interessante, porque uma vez que eles conseguem derrotar lá o Mengele, eu não vou contar esse detalhe, eles conseguem vencer o Mengele, tinham lá os judeus lá mais jovens, lá que eu esqueci o nome da coisa deles, lá que eles também eles partiam pra porrada, lá pra matar nazista, matar quem... Era o urso judeu e os bastardos. É, mais ou menos isso aí. eles queriam a lista dos 99 Hitlers espalhados pelo mundo. Porque eles iam lá dar cabo dos caras. Aí ele falou, não, vamos lá matar os caras. Escalpelar eles. É, vamos matar geral. Aí esse caçador de judeu, que eu esqueci o nome do personagem, que é baseado em um personagem em uma pessoa real, ele vai lá e rasga a lista e fala assim, não, vocês são meninos como outro qualquer, né? Eles têm direito de crescer e tomar a sua vida, né? E, tipo, o simples fato deles serem clones do Hitler não quer dizer que eles vão se tornar o Hitler. E eu acho que essa parte é a parte mais bacana do livro, porque mostra justamente isso, né? Hitler foi uma criatura ruim, né? Não era o diabo, não era o anticristo, era uma criatura ruim, fez escolhas ruins, né? Mas ainda assim tinha pessoas que gostavam dele, né? Ele era ruim Inclusive tem alguns documentários também, inclusive, se eu não me engano, tem um livro chamado Piloto de Hitler. Já ouviu falar? Não. Que parece que esse livro é escrito pelo cara que pilotava o avião do Hitler. E ele, claro, não vou entrar agora nesse assunto agora, isso é muito longo, mas ele dizia que ele era um cara extremamente gentil e dócil. E que ele, como piloto, na maior parte do tempo, ele nem sabia o que estava realmente acontecendo. Porque ninguém via brigando, falando sobre guerra no avião, nada. É simplesmente ir de um ponto ao outro, falar com ele como se fosse uma pessoa normal, bom dia, boa tarde, boa noite e... Em momento nenhum ouvia ele levantar a voz pra alguém. Então é isso, né, cara? Exato. Então... Tem coisa que você for analisar friamente, você realmente não sabe de onde vem a ruindade humana. A questão é que qualquer um pode, né, chegar a cometer maldade. Lógico que alguns chegam ao extremo. Eu acho que ele chegou ao extremo, mas é bom se lembrar, é bom jamais esquecer disso, porque qualquer outra pessoa, né, principalmente quando recebe poder, né, que eu já diria o velho deitado, né, o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Ou como diria o Superman, o poder corrompe mesmo, e quem tem mais poder que o Superman? Rapaz, super profundo, hein, cara, olha. Mas enfim, o livro Meninos do Brasil é interessantíssimo, ele faz a gente refletir sobre esse ponto, sobre a maldade, sobre no que, aonde mora você, a maldade. E se você quer refletir sobre a maldade e onde a maldade mora, a gente vai indicar aqui o link do podcast do Laranja Mecânica aqui embaixo. É, Não escuta nunca, aquilo foi uma merda. Mas vai, escuta lá por quanto risco. Mas é isso aí, pessoal. A dica: Meninos do Brasil, o livro e o filme que eu ainda não assisti. Cães de Aluguel. Mas o livro é muito bom. Cães de Aluguel, do Tarantino. Isso aí. Well, I don't know why I came here tonight. I got the feeling that something ain't right. I'm so scared in case I fall off my chair. And I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. And I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Losing control, yeah, I'm all over the place. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you.